Cosmite na viola. Not Black, a voz do coração. Porque tudo chegou ao fim. Sempre te amei. Sei que você também gostou de mim. Mas algo inexplicável aconteceu. O destino tomou conta. Nossos sentimentos se perderam. Porque sem compaixão você me enganou. Tanto que eu te amava, você só me esnobou. Então vá embora, não quero mais explicação. Esqueça agora essa louca paixão. Da boca pra fora, o coração diz o que quer. Um verdadeiro amor não se esnoba, nem se faz o que quer. Por favor, me entenda, pois sei que muito vou sofrer. Ainda te amo, mas é melhor te esquecer. Por quê? Mais uma de Nadi Black, hein? Pra tocar seu coração. É paixão demais. Mas algo inexplicável aconteceu. O destino tomou conta. Nossos sentimentos se perderam. Porque compaixão você me enganou. Tanto que eu te amava, você só me esnobou. Então vá embora, não quero mais explicação. Esqueça agora essa louca paixão. Da boca pra fora, o coração diz o que quer. Um verdadeiro amor não se esnoba, nem se faz o que quer. Por favor, me entenda, eu sei que muito vou sofrer. Ainda te amo, mas é melhor te esquecer.